Anda, Metro Nanda. Metro 310, chame torre 118, decimal 6. controle, Salvador Passarido 2224, boa noite. Passarido 2224, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída da Momo. Ciente 350, perfil da Momo 2224. Boa noite, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 35. Salvador de Gol 1398, informação S3. Gol no 398, aciona identificação, autorizada a chegada a Mali, desça para 2000 pés, QNH 10118. Reporte estabilizado no localizador. Identificou a chegada à Mari, autorizado 2000, camarada no localizador 398. Controle, muito boa noite, Trip 5-2-1-6. Trip 5-2-1-6, contato radar decolagem, suba para nível de voo 190, saída PUCA. 190, saída PUCA. É, alguma possibilidade de voarmos meios próprios, coordenar com o outro de desassente direto a Aracaju, certo? CNV final vai ser o 190 mesmo? Não, a gente gostaria no 130. 130 autorizado, vou ir direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 35 meia-noite, 130. Dedo 2224, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 85, passando 1.700 pés. Voo 1885, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na DEL, voo 1885. Uno 398, complete a aproximação, chame torre, Uno 18, décima meia. 86, boa. Salvador, boa noite, web 5827, transférico dos 1700 na Dial Leader. Webjet 5827, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Dial. 360 na Dial, 5827. Uno 885, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 13325, gol 1885, nós. Salvador, boa noite, objeto 6748, Quark 3. Objeto 6748, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 2000 pés, QNH no 018, reporte estabilizado no localizador. Negativo, identificou, a descida está autorizada para 2000 pés, ajuste no 018, na chegada à mar, e temos autorizado o ILS Quark 3, web 6748. Alguma restrição para a gente voar ITAP da presença, Fred? Foi direto ITAP 6748, é o número 1 na aproximação. ITAP na proa, muito obrigado, 6748. Salvador, trip 521 no meio. Trip 521 no meio, prossiga. Vai cruzando 110, na presente solicita descida para Aracaju. Trip 5216, confirma o nível que o senhor solicita a descida? Vai nivelar no 110 como final e solicita a descida da presente, senhora. Aí mantenha o nível de voo 110, quase coordenação com o Aracaju. Ciente, 5216. Controle web 6748. Prossiga, WebJet 6748. Só a título de informação, a 185 mil de Salvador estão recebendo aqui, por vezes entrava o centro Brasil também na frequência do ativo. WebJet 6748, confirme a mensagem. Só para informação, na frequência do ativo, por vezes. A gente recebeu o Centro Brasília, ok? De 12775. Ah, 76748. VIP 5216, desça para nível de voo 090. Está 12 milhas para terminal Aracaju. Serviço radar terminado, desça para o 090 e chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Descendo para o 090, controle Aracaju no momento, 120, decimal 3. Muito obrigado, boa noite a todos do Motor de Salvador. Também. Voo no 604, acendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH no 098. Descendo para o 050, o gol na mar, o gol no 604. Gol no 604, para informação do controle, o senhor recebeu a frequência do X, o senhor recebeu interferência do centro Brasília? Objeto 5827, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 25, 133, 25, 5827, uma boa noite. Boa noite. Voo no 604, desça para 3 mil pés, QNH no 018, está seguindo como número 2 o tráfego 12 horas, 20 milhas rumo Nordeste, passando nível 100 para 2 mil pés, é um Boeing 738 da Webjet. Tem algum interesse que reduz a velocidade? O tráfego está 20 milhas à sua frente, foi só apenas a sua informação. Ah, então tá bom. Então vamos descer para 3 mil pés, o gol 1604.